ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Da bolsa. Não é tarde. deixa de ouvir-lhe. A rua, cujo nome foi citado, começa a tremer e sacode os seus alicerces, desde a Praça Royal até ao Boulevard Montmartre. Os transeuntes estugam o passo e retiram-se apressados para suas casas. Uma mulher desmaia e cai no asfalto. Ninguém a levanta. Todos têm pressa de se afastar destas paragens. As portadas fecham-se com impetuosidade e os habitantes mergulham nos cobertores. Dir-se-ia que a peste asiática revelou a sua presença. Assim, enquanto a maior parte da cidade se prepara para nadar nas folias das festas noturnas, a Rua Viviane acha-se de súbito gelada por uma espécie de petrificação. Como um coração que deixa de amar, ela viu a sua vida extinta. Depressa, a notícia do fenómeno se espalha pelas outras camadas da população e um silêncio sombrio plana sobre a augusta capital. Para onde foram eles? Os candeeiros? O que lhes aconteceu? Às vendedoras de amor? Silêncio e obscuridade. Ora, naquele lugar que a minha mente acaba de tornar misterioso, se olharem para os lados onde a Rua Colbert desemboca na Rua Viviane, verão, na esquina formada pelo cruzamento dessas duas vias, um transeunte a mostrar o seu perfil e a dirigir os seus passos ligeiros para os boulevards. Mas, se nos aproximarmos mais, de modo a não atrairmos sobre nós a atenção daquele transeunte, apercebemos com agradável espanto que é jovem. De longe, tê-lo-íamos tomado, na verdade, por um homem maduro. Eu consigo ler a idade nas linhas fisionomónicas da fronte. Ele tem 16 anos e 4 meses. É belo, tranquilidade das garras das aves de rapina. Ou ainda, como a incerteza dos movimentos musculares nas feridas da parte mole da região cervical posterior. Ou melhor, como aquela ratoeira perpétua, sempre armada pelo próprio animal armadilhado, pode assim apanhar ruidores indefinidamente e funcionar mesmo escondida debaixo da palha. E sobretudo, como ao encontro fortuito numa mesa de discussão de uma máquina de costura e de um guarda-chuva. Thank you. chegado à grande artéria, vira à direita e percorre o Boulevard Poissonnière e o Boulevard Bonne Nouvelle. Neste ponto do seu caminho, enfia pela Rua do Faubourg Saint-Denis e, deixando atrás de si a estação de caminho de ferro de Estrasburgo, detém-se diante de um alto portão antes de chegar à interseção perpendicular da Rua Lafayette. Já que me aconselhais a terminar aqui, quero, desta vez, obedecer ao vosso desejo. Thank you. ouvidoexterno.blogspot.com. Tu presente em Veneza. distraído por um pensar que me turbou a andar. Penso que penso e fico a ouvir-me a pensar. Que penso que penso. Este pensamento torna-se um tormento. ouvido externo. Por dentro, capitão, vamos em frente, olho. abriu a primeira porta que viu à mão e entrou. Os seus olhos fotografaram instantaneamente o quarto. Viu-a pelo espelho, imóvel, no limiar da porta. Ela adiantou-se. Ele tirou a pistola na algibeira. Estremeceu na noite fria, envolta em nevoeiro. Havia vagões e pilhas de carvão por todos os lados. Dentro da casa não havia sinal de vida. Enfiado pela chaminé, estava um corpo de mulher. E entre 2x2 e beabá, nós mijávamos a assobiar contra o muro da escola, os mestres tapando a boca. Vocês não têm vergonha? Nós não tínhamos. Quando a tarde caía, subíamos à árvore onde de manhã cedo tinham colhido o morto. Vazia estava agora a sua árvore. Nós dizíamos: este foi-se. Onde estão os outros? Entre rama e terra há lugar. aquele que agarrava o gato sob as facas dos seus camaradas de brincadeira? Era eu. Eu atirava a sétima pedra ao ninho das andorinhas. E a sétima era a boa. Quando a lua se enquadrava branca na janela do quarto, meu sono, eu era um caçador, caçado pelos lobos, só com os lobos. Ao adormecer, ouvia gritar os cavalos nas cavalariças. ouvidoexterno.blogspot.com. Encontra impedem-me de adormecer. Até o momento correra tudo bem. Já tinham a loira que o Emir Ali Keita encomendara, e a julgar pela amostra ele ia ficar satisfeito. No entanto, não conseguia deixar de se preocupar com o dia seguinte, com a longa jornada de Istambul até o Emirato. Mais, pôs-se a rever mentalmente o percurso, sobretudo as partes mais complicadas, uma passagem para o Irão ou a tomada do barco em Linca. Com a ajuda de Alá, devia decorrer tudo bem. Reconfortado por este pensamento, Mustafa começa a ceder ao cansaço, os olhos a fecharem, a cabeça a pender. De repente, thank you. 5:45 da manhã. Não entendia como pudera acompanhar tão facilmente os dois turcos que conhecera no jardim da universidade. É verdade que se sentia particularmente excitada depois de uma manhã de compras com todas aquelas mãos que aproveitavam para afagar enquanto ajudavam a provar uma peça de roupa ou um artefacto de joalheria. Mas isso não explicava a leviandade com que o seguia. Tinha sido bom, é certo, mas devia ter-se precavido, avisar alguém, qualquer coisa, menos ter ido como for. Agora, aprisionada, sem saber o que querem dela ou o que lhe poderá acontecer, não há ninguém para dar pela sua falta. Mesmo que do hotel participem no seu desaparecimento, não deixou qualquer pista que permita encontrá-la. Está entregue a si próprio. Cordas que estão tão bem apertadas. De repente, thank you. Thank you.